clarim de Deus, o universo irá soar, conclamando sua igreja, pra com ele então morar, em eterna união, num só coração. Sim, eu sei que muito em breve, todo pranto e toda dor enfim irão cessar, e daremos toda a glória ao autor da nossa fé, ressurretos num só cor a exaltar. Bendito seja o Senhor, que é Deus de glória, ao Cordeiro e ao Leão da tribo de Judá, pois concedes ao teu povo a vitória de saber que junto a ti vamos morar. Eu sei que muito em breve, o clarim de Deus, o universo irá soar, conclamando a sua igreja, pra com ele então morar, em eterna união, no só coração. Sim, eu sei que muito em breve, todo pranto e toda dor, enfim, irão cessar, e daremos toda a glória ao autor da nossa fé, ressurretos num só cor a exaltar. Bendito seja o Senhor, que é Deus de Deus e glória, ao Cordeiro e ao Leão da tribo de Judá, pois concedes ao teu povo a vitória de saber que junto a ti vamos morar. Bendito seja o Senhor, que é Deus e Deus de glória, ao Cordeiro e ao Leão da tribo de Judá, pois concedes ao teu povo a vitória de saber que junto a ti vamos morar. Saber que junto a ti vamos morar.